essa não. Opa, que beleza, que legal, gente. Uma cordial boa noite a todos. A gente chegando hoje aqui pela primeira vez aqui na conveniência do parceiro Bruno Pressão, DJ Dieguinho. Talentoso, é muita honra. Daqui a pouco o Dieguinho volta de novo, tá, gente? A gente vem fazer essa participação especial e também estamos transmitindo através das redes sociais aí. Você que está acompanhando em casa aí, acesse o link aí. A gente vai mandar os abraços também daqui a pouco, tá certo? Então bora detonar! Bora detonar aqui na conveniência do Bruno Pressão! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. Como é que é? Que já existiu. Aí você! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Você me perdeu. Tá no chão. Não deu valor em mim. No meu amor, não vou mais chorar. Não vale a pena. Nosso parceiro Pedrinho Cachaço, Tita, tá com a gente também. E a mulher mais pólvora! Obrigado também a família Sermon aqui com a gente, olha. Sempre nas programações aqui da conveniência do Bruno Pressão, obrigado. Aí você vai saber. Pega o Gatá e o TT tá na área, olha. É. DJ Paulinho Boy. Pop! Saudade! Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Bruno dos Máximos! Acreditei. Para Brunão, ele acredita. Sinceramente, meu coração não estava aí. Fabrício Adiane também, obrigado. E um dia você. Dila e o José. Dissesse adeus. Você brincou com os meus sentimentos. Paulinho Boy! Dá-lhe, Paulinho Boy! Pra sempre amar. E aí? Você me perdeu. Dá-lhe o sal, sal! Não deu valor em mim. No meu amor, não vou mais chorar. Olha o que é bacana dessa música aí, que ela mostra pra gente, na verdade. Só uma coisa. A gente só dá valor depois que a gente perde, né, gente? Fazer o que, né? Mas vou encontrar. Então valorize quanto você tem, que amanhã pode ser tarde. Alguém que vá me amar. Aí você vai saber que perdeu um grande amor. DJ Paulinho Boy. Então bora! A gente vai tocando aqui no Bruno Pressão. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. vez. E agora? Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Alô Felipe, alô Brenda. Você nem sequer. Careca e também a Lene aqui, obrigado. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. Você que tá ao vivo também nas redes sociais, tá, gente? Vai já botar aqui no link da live pra mandar um abraço aí pra você que tá aí na sua casa. Mas agora que você está só, aí você vem me procurar, né? Você vem me procurar. DJ Paulinho Boy. Vamos. Vou tentar lembrar. Também o Luiz, a Manoel. Vamos lá. Um novo tempo chegou. Vou tentar cuidar mais de mim. E de vez esqueci. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy do Pop Saudade, o covarde. E o talentoso DJ Dieguinho hoje, a conveniência aqui do nosso amigo Bruno Pressão e a live rolando. Obrigado a todos que chegam junto também para curtir através de Bar de Chuva. E a gente vai tocando. Você foi o sol. Essa é boa, né? Meu amanhecer. Mas deixou o nosso amor morrer. Alô, Hugo! Ele e a Wander! Dona Celine! Um abraço, Celine! Por uma razão pra minha. Preciso te ver. Não faz sentido. Então bora. Amar alguém assim e ficar distante. Quero abraçar com muito carinho também o nosso parceiro, essa figura aqui, Júnior Lance. O Lance considerado aqui da Guanabara. Meu irmão, qualquer dia a gente vai passar por lá, meu irmão. Se você quiser. Júnior Lance é o nome da emoção. Bora, Júnior. Pelo nosso amor. Família Sherman. Pelo nosso amor. Alô, André, um abraço a você, André, tamo junto. O nosso amor. Você que é do Pai Sandu, somos unidos, hein? DJ Paulinho Boy. Lembranças desse amor. Foi tudo que restou. Foi por uma razão. Preciso te ver. Não faz sentido. Obediência do Bruno Pressão. Amar alguém assim e ficar distante. DJ Paulinho Boy. Preciso de você. Alô, Pedrinho Cachaça, cadê você, Cachaça? Cadê a mulher mais pobre, hein? Cadê ela, hein? Se você quiser. Sogrão Tita. Alô, Tita. Pelo nosso amor. O nosso amor. Deixa tocar mais mais uma. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Então, ontem eu te beijei no sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Bora! Poder te tocar sem sonho, meu sonho. E realizar meu sonho de viver com você. Ser sempre real. Nós estamos sempre acordando. Já estamos aqui com o Ninga aqui da nossa live. Um abraço aí pro parceiro Coelho, saudade. Tá com a gente. Pode comentar, gente. Pode comentar agora. Vou aos limites. Vou aos... A Isa e João Pessoa na Paraíba. Tá curtindo também, obrigado. DJ Paulinho Boy. Poder te tocar sem sonho, meu sonho é realizar meu sonho. Meu amigo Wendel. Sonho. E também a Rose, bora Rose, bora Wendel. Michel. Ser sempre real, nós estamos sempre acordar. Michel, juntamente com a Karime. É. Alô, Cristina! Só pra mim. DJ Paulinho Boy. Vou aos limites. Vou aos limites. Mundo real, paixão de um mortal. DJ Paulinho Boy. Um abraço aí também pro Bruno Pressão. Égua, não entera nada, olha o Bruno Pressão. É a Stephanie. Acho que é isso, é a Stephanie. É o Chifre. Isso. É. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Vou aos limites. DJ Domingo chegando junto. Ele, a Leida Pereira. Real paixão de um mortal. Conveniência do Bruno Pressão. Cadê a lista, Bruno? Eu não sei por onde começar. E no diário? Meu diário, o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu juro. O André aqui do ladinho, olha só. Olha só. As estrelas perderam o seu brilho. Pop saudade. Lua parece chorar comigo. E daqui a pouco tem a volta do DJ Jeguinho. Até 5 da manhã. Tanta solidão. Não deixe nada pra depois. Escute esta canção do nosso lindo amor. Pacato e família também, obrigado pelo carinho. Bora, Pacato! Apaixonar, me iludir, amor. Estou Alô, J. Monteiro. Eu quero com você viver momentos mágicos. E a família Sermão vai à loucura. Olha só. Momento de amor. Momentos que façam a loucura, alô família. Nossa família. Vidas. Dance comigo. Nossa amiga Kelly, alô Kelly, um abraço a você. Fique comigo mais uma vez. Quero dizer te amo. Amo você. Domingos tá de olho. Domingos, te puxa pra cá, meu irmão. Bora, Domingos. Você é a Leida, duvido. Tô aqui no teu setor, aqui na Guanabara. Quando a festa começou, eu estava tão triste. Agora com você, alegria. A alegria existe na minha vida. Dance comigo. E aí? Fique comigo mais uma vez. Quero dizer te amo. Meu parceiro Milka, Milka e família, obrigado também. Alô, Joy! Dance comigo. Fique com o Cataia e também o Tentem. Mais um. Tô aqui com a gente também, obrigado, valeu. Quero dizer te amo. Alô, Aline Pitbull! Meu irmão, tudo tem fim nessa vida. O cigarro apaga, o café esfria. Tudo tem começo, tudo tem fim. Tudo tem começo e fim. Só não consigo entender por que você se foi assim. Sem motivos e sem razão. Acho que foi fantasia ou armadilha da paixão. Você entrar em minha vida. Grace Teixeira, compartilha aí, gente. Sair como um furacão. Olha essa fera aqui, Bruno Pressão. Bora, Brunão. Agora tenho que me refazer. Vou arrumar meu coração. Eu não nasci para sofrer, nem viver a solidão. Oh, oh. Agora tenho que me refazer. Alô, Patrícia, sua primeira dama, Val. Eu não nasci. Índio Vida Louca. Olha o Carlos da Ceasa, bora, Carlos. Aline Pitbull, calma, Pitbull, não vai me morder. Estamos gravando ao vivo, Pitbull. Tudo tem começo e fim. Só não consigo. DJ Paulinho Boy. Se foi assim. Olha, daqui a pouquinho. A gente dá um chega lá na quadra do Damasceno. E cola assim até 4 da manhã, meu irmão. A armadilha da paixão. Você entrar em minha vida e sair como um furacão. Agora tenho que me refazer. Vou arrumar meu coração. Eu não nasci para sofrer, nem viver na solidão. Oh, oh, agora tenho que me refazer. Vou arrumar meu coração. Eu não nasci para sofrer, nem viver. Pop Saudade 3D, unindo o passado e o futuro, juntos no presente. Já, já, saudade original. Prepara. Agora tenho que me refazer. Pega o churrasco do Catraia, meu irmão. É o comentário aqui na Guanabara. Vou passar por lá. É. Cada abraço é um churrasco que eu vou pegar, hein, Catraia? Este mesmo. Aí, Tita, chega junto, Tita. Que me refazer, vou arrumar meu coração. Eu não nasci para sofrer. Pop e saudade da solidão. Acho que só a Ruth que vive de ilusão. De ilusão a gente não pode viver, gente. Olha só. Feita de amor, por que me tratas assim? E aí, Guanabara? Já que tudo acabou, é melhor desistir de mim. A máquina do tempo. Abraço a galera da DEF Construções da Guiana Francesa. Tô com a gente aí, obrigado pelo carinho. Vamos lá. Vê se me deixa em paz. Vou sofrer, vou chorar, mas eu vou superado. E você deixou aqui dentro de mim. Porque todos dias. Pop Saudade 3D. Tem o irmão do Cadraia, tá na área. Vamos lá, meu irmão. Cadraia, quando eu for no teu churrasco, te prepara, hein, meu irmão. Vou tirar foto. Vamos lá ao vivo também. Galera do cu Tupá Curijuba, o Pipolho aí do Tauá, Borracheiro. Aline Pitbull, bora, Aline! Ela tá viajando, olha. Sei como agir, nem que eu morra por si. Eu vou conseguir, mas sei que vou viver de ilusão. Vou superar. Porque tem muito que sofrer tudo por esse amor. Eu prefiro morrer do que te perder. Eu vou conseguir você pra mim. O que jurei pra você, que gosto de ti. Mas eu quero que saibas que eu quero esquecer. Olha quem chegou, o Renanzinho. Divulgação, bora, Renan. Tamo junto, Domingos. O importante é a energia positiva que vem de você, tá bom, meu irmão? E que Deus com restabeleça a saúde aí da sua esposa, que nós desejamos aí. Bora mais uma assim, pra fechar a sequência aqui, ó. Égua. O Catraia e o seu irmãozinho do Tetê. Eita, Catraia. Fecho os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Com abração também para o Aldo. Sem você. E a Pitbull, meu irmão. Paulo e a Sheila da Cerâmica Junina. Vem, eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Souza. Os segundos vão passando. Índio Vida Louca. Bora, Índio. Não tem hora pra chegar. Até quando te querendo, te amando. Coração quer te encontrar. Família Germão. Tá na área, bora, vem. E lá atrás, minha grande amiga Aline Pitbull. Cuidado que ela morde, meu irmão. Eu não consigo te esquecer. Cada segundo. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Paulinho Boy vai tocando. Olha o Carlinho de Nituia também com a gente. E a grande amiga Neide da Hello Kitty. Bora, Neide. Pop, saudade, emoção, é alto astral. DJ Paulinho Boy. Sem seu carinho. Sem seu carinho. Obrigado, Liz. Sem você. A Hello Kids. Janaína também, a Priscila, a Sheila, a Sirlene, a família. Germão, olha, tá aqui, até aqui na live. Meu coração já não. Pega o Teteu, irmão do Gataia. Errou. O que passou, passou. Gisele Diretor. Então vem. Bora, Marquinhos da Trilha, te puxa. Eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. DJ Paulinho Boy. Minuto é muito. Somos aqui diretamente da conveniência do Bruno Pressão. Pra tocar, pra detonar. E agora chegando a minha identidade, claro. Daqui a pouquinho tem a volta do Dieguinho pra detonar o rock doido pra galera. E logo mais também vamos pra Icoraxi, lá no Damasceno. Essa não, covarde! Agora mijador com mijador. Alô, Jefferson, MDF. Chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. E deixa o desejo mostrar o que esse amor tem. Procurando você. Vamos lá! Esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei. Quero passar muito carinho também. O nosso amigo Carlos da Ceasa aqui com a gente. É. Alô, Val, alô, Patrick! O santo remédio me tira esse tédio, vem. Amiga Deusa, lá em Bragança. Aí, Deusa. 19, acho que é 17. 17, 18 de julho. Tem Paulinho Boy em Bragança. Vamos lá. Me vira a cabeça até que amanhã. Alô, Leida Ribeiro. Melhoras pra você, querida. Vamos lá. Eu vivi procurando você. Esperando o amor conhecer. E agora que eu. Nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Vai! A Máquina do Tempo. DJ Paulinho Boy. Eu vivi procurando você. Bora, Kelly! Esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Me vira a cabeça até que amanheça. E a gente chega no juntinho aqui na conveniência do Mundo Pressão. E a saudade chegando também. Bora, Renanzinha. Detonando, detonando. Alô, Joy! Bora, Joy! Minha paixão, não consigo viver assim. Tão distante. De quem? De quem tanto eu amo, que é você. Minha paixão, quanta falta você me faz. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Voltava, voltava sim. Amo, amo, amo, como eu te amo. Sou louco, louco, louco de amor por você. Abraçar com muito carinho também o esposo aí da Ali Pitbull, nosso parceiro Aldo. Amo, aí, Aldo, forte abraço aqui do Paulinho do Boi pra você, meu irmão. Tamo junto, vamos lá. Sou louco. DJ Paulinho Boy. Logo mais, quadra do Damasceno. E Tita, chega aí, Tita. Alô, Tita. Minha paixão, não consigo viver assim. Tão distante de quem tanto eu amo. Minha paixão, quanta falta você me faz. Alô, Pedro de Cachaça! Se você e a mulher mais pólvora! Ela tá aqui hoje, tá curtindo o covarde. Eu tava assim. Amo, amo, amo, como eu te amo. Sou louco, louco, louco de amor por você. Detonar aqui na conveniência do Bruno Pressão. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer. Bora, índio. Esquecendo até de lembrar de. Cadê o André? Já pegou o beco, André? Meu Deus do céu. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por quê? Por isso eu penso desse jeito. E não, e não. Não vou. Já me fez assim. Não vou mudar. Não vou mudar. Só pra ver você gostar. gostar de mim. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Alô, Raeli Design, compartilha aí, Raeli. Tô bem assim. Bora! Cansei. Quase derruba a câmera aí. Pra lhe satisfazer, esquecendo a DJ Paulinho Boy. Carrilha BDF, eu sou mais ele que é um grande fã do meu trabalho, hein? Colecionadores dos meus CDs. Obrigado, Carlinha. Compartilha, Carlinha. Edivânia, rainha das lives. Por isso eu penso desse. Obrigado, amor. Obrigado, Raeli. Olha, Josi da TF. Olha, Josi. Não vou mudar. Alô, Tentem. Já me fez assim. Não vou mudar. O irmão do Catar, o homem do churrasco. Só pra ver você gostar de mim, não vou mudar. Bora tocar! Vicidão! Quando florescer, já já em Coracite, tá bora? Mas logo amanhecer. Uma mistura o Tita hoje. É Devassa, Budiás, meu irmão. Ele vai sair carregado. DJ Paulinho Boy. Tocando só as mais tocadas da saudade. E a madrinha Ritinha aí, Ritinha, Rita Santos. Um beijo, um abraço carinhoso. Tenho um carinho muito grande por essa pessoa aí. Desde o comecinho lá do Mineirão. Da época. Alô, Rita! Obrigado pela força, obrigado por tudo, querida. Saudade de você. Vamos lá. Me leva você. Madrinha Ritinha. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. DJ Nune na live, alô, Nune. O professor do DJ Paulinho Boy, fala com muito orgulho. DJ Nune, esse tem de saudade. Alô, Nune! DJ Paulinho Boy. Bora, primo DJ Dalt, te puxa pra cá. Olha o Renanzinho aqui comigo, olha. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo. Quinha Nascimento, bora, Quinha. DJ Paulinho Boy. Daqui a pouquinho a gente roda uma sequência de marcantes, tá? E o bagulho doido fica por conta do DJ Dieguinho Talentoso. Voltou. Muito feliz o meu coração. Alô, Fábio Lanche. Irmão, só encontro dos empresários hoje, Fábio Lanche. O Catai, o rei do churrasco, o seu irmão Tentem. Hoje, no mínimo, 100 abraços vai sair pra ele. Porque nosso amor foi tão lindo quando começou. Um abraço também, empresária visual do tá aqui com a gente. Tá curtindo? Alô, Aline Pitbull! Te amo. Eu te amo. Só porque eu te amo. Meu grande Josi da TF mandando um grande abraço e um beijão pro grande amigo Renanzinho Divulgação. Porque nosso amor foi tão lindo. Edalto, sem ciúme do Nune, Edalto, não dá. Assim não dá. E agora eu não consigo sentir teu calor. empresário Aldo. Avisa o Aldo, tá aqui com a gente, olha aí. Eu te amo, sou porque vamos marcar esse nome, com certeza. Nota aí o zap, 98354098. Esse é o meu professor. As apimentadas do Guamá, as originais, olha aí. Olha o Alexandre, tá com a gente, vamos lá. Não me dá tempo para pensar. Encanta-me em segundos, em minutos me faz sonhar. Você é demais pro meu coração. Ah, você é demais pro meu coração. Ah, você é demais pro meu coração. Seu primo André aqui com a gente, boa. Lance considerado Guanabara. A gente vai passar por lá, Renanzinho. É, pra fazer aquela mídia. É. Você me diz palavras bonitas. Pra aliviar. Daqui uma semana já vem o novo Júnior Lance, time. E com carinho aos poucos me é isso mesmo. Olha o Anderson. Eu não resisto, vamos lá, vamos lá. Sua tentação. O Anderson e sua esposa, Sirlene, da família Sermontes. Não me dá tempo. Obrigado. Para pensar, encanta-me em segundos, em minutos. Aline Pitbull. Você é demais pro meu. Essa não, covarde! Curtir aqui na conveniência do Bruno Brechão. Albin Neves, RM do Pop. Alô, TT! Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A última vez que brigamos, você me deixou. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Vamos lá, já já marcante. E canta Deus lá em casa pra você voltar. Um abraço aí também, o DJ. E agosto aí tem o maestro DJ Davidson na KM2, lá do meu grande amigo Marquinho da Trilha, Marquinhos. Vamos lá, Serrar. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. DJ Paulinho Boy. Gira na minha cabeça feito um carrossel. Olha, pode dançar, pode curtir, só não vai cair na piscina. Empresário Pataxó, chegando agora no segundo, bora Pataxó. Bruno dos Máximos, Acréu, seu grande amor. Alô Fabrício. Alô Diane. Dila. E também o José, alô Felipe, pra você aprenda. Forte abraço, vamos lá. Se eu brigar tanto assim, se eu sou louco por ti, você morre por mim. Schiller, apaixonada da família Sermons. Uma vez que brigamos, você me deixou. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. adeus lá em casa pra você voltar. Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar. Não podemos viver separados como o sol e o ar. Aí você mora. Você mora. Careca, ele e a Lene. Forte abraço aí. Você mora o Alan coração, e a Lene Lani. Pra fechar a sequência. Bora, bebê. Alô, Luiz. E também é Manuele, Emanuele, Hugo e o Vander e a Vander. E meu amor, vamos lá. Quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero voltar. E o quê? É meu lugar. Bora, Valmir Neves, lá em São Paulo. Renata Monteiro, ô Renata. Quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero voltar. É meu lugar. Deixa, vai. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. Bora então. DJ Paulinho Boy. Hey, hey, hey, hey. Whoa, whoa, hey. Hey, hey, hey. Hoje, meu amor. Bora, retira. Quero te encontrar. Depois do sucesso de ontem no Ponte da BR, a gente chegando junto. Chegamos juntos agora no primeiro tempo. Lá na piscina da Cozampa, lá no Curió. Agora a gente chega aqui na conveniência do parceiro Bruno Pressão. E daqui a pouquinho eu já te convido pra ir pro Damasceno. Damasceno lá em Coraci, até 4 da manhã, fecha lá. Vamos lá! Daqui a pouquinho tem Paulinho Boy em Coraci. Deixa, deixa. Vamos lá! Deixa. DJ Paulinho Boy, excelência em qualidade e boa música. Tema da live hoje é saudade versus marcantes. Também vai rodar um rock doido daqui a pouco o DJ Dieguinho. Vamos tocar de tudo aqui que tá dentro do conceito saudade marcante. Bora chegar nessas aqui agora, que tal, que tal? Um, dois, três, quatro. A família Cinza lá, lá em Caetezinho. DJ Paulinho Boy. Este coração. Alô, empresário Aldo. Na vez que o amor se entrega, que minha vida. O homem da visão, Aldo. Você me entende, que sonho bom. Te amarei a vida inteira que nenhum outro amor no meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado. DJ Paulinho Boy. E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. abração também, Antônio Santos. Sei que o coração quer dizer. Obrigado, meu irmão. São inocente, um coração que tanto te amou. Aí, Alexandre. Tu sabes que. Alexandre, seguidor de Marituba. Alma sinto teu amor, meu amor em ti. Fala, Maurílio, manda um abraço aí. Não, me lembro, vejo. Pro Vitor Pinheiro aí, São Paulo, curtindo. Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração. DJ Paulinho Boy. Foi no lava-naves como um sonho. Quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava. Aline Pitbull. Lava-naves, o amor surgiu. Amor foi nesse clima que rolou um beijo. Teu jeito me faz. Fábio Lancho, André, bora André. Mesmo se tu te. Alô, Índio. Teu carinho. Amor no lava-naves, o amor surgiu. KV2, a verdadeira fórmula do Melotinho. Dona Celine. Coração, já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto. E a Dona Silene, perdão. Alô, Dona Silene, um abraço a você. Tu sabes que no mais profundo. O Wendel e também a Rose, vamos lá. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro. Alô, Michel, alô, Carrini. Revivi. Michel e a Carmina. Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração partido. Fala, Cristina! Foi no lava-naves como um sonho. Quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no lava-naves o amor surgiu. Amor foi nesse clima que rolou um beijo. Teu jeito me fascina como te desejo. Mesmo se tu te vai, sinto o teu carinho. Amor no lava-naves, o amor surgiu. Foi no lava-naves, como um sonho. E agora um! Melodia. Pedrinho Cachaça. Cadê a mulher mais pobre? Mais pobre. Empresário Tito, homem da Mega 2. Galera da segunda porta. Fica, parece uma curupira pra fumar, né? Galera. Não, uma Tita Pereira que fuma muito, né? É, tá certo. Galera da segunda. A curupira que tem um pé pra trás. Vem com Chico, parece uma Tita Pereira. Em Santista, vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Jogue a mão pra cima com a galera da segunda, é super. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. LC Juninho. As nossas famílias também aqui no Machê, obrigado. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Pacato e Família, Conce Família aqui com a gente também. Milka e Família, Milka e Família. E também o Senna e Família, toda a galera aí. Alô, Bruno dos Vasos! Galera da segunda porta. Galera da segunda porta. Eles estão de volta. Lidiane e Robson. Sucesso! É, gente, já estamos no mês de julho aí, a quadra junina foi embora. Pena que dura só um mês, né? Fazer o quê? Mas bora tocar quatro aqui para fechar a quadra junina com chave de ouro. Então bora! Eu fiz uma fogueirinha. Julinho. Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar levada, sorte da beleza que surgia. Lá, lá, lá, oh, vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Dia raiou. Uma suadeira que me faz arrepiar. Uma louca de meter. Ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui, ai, ai, ai. Uma louca de meter. Ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui, ai, ai, ai. Uma louca de meter. Ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Nesse vai e vem que é gostoso de matar. E no toque das esporas começou a relinchar. Eu movi pincela, começou a disparar. Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. Em cima do crina negra me dá uma tremedeira. Uma suadeira que me faz arrepiar. Uma louca de meteira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui, ai, ai, ai. Uma louca de meteira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Meu irmão, pera que agora o Juninho só é um mês, já tá indo embora. Vou tocar mais uma assim pra fechar. Ele e Pitbull e doida nessa sequência aqui, ó. Beatback! Alô, Pedrinho Cachaça, o nome já diz tudo, meu irmão. Ego, cadê ele? Cadê ele? Ego. Ego, esmoçado, cadê, meu? Mas o TT tá na área. Cadê o TT? Vai. Seasa, para Carlos. Irmão, sempre tô na Seasa, né? Conhece a comitiva lá do Barrega, o rei da laranja. O parceiro Edu da Seasa também. Se eu tiver por lá, vou visitar o carro. Né? Bora, Carlos. Vídeos da diretoria aí com a gente, obrigado, Pablo. E também o Curumi. Ah, o Curirim, né? Perdão, vamos lá. Rosa Índia de Quatipuru. Vai, Pitbull! Rosa Cruz, Bola Russa, Egoísa, lembrando o tempo do Areia Branca, Rubi. Super poderoso, beijo beijado, Rubi, na época. DJ Paulinho Boy. Alô, Bruninho, no pressão. Daqui a pouquinho já tem a volta do nosso talentoso DJ Dieguinho até 6 da manhã. Depois todo mundo na piscina. Olha o Pablo Curiri do Blocos Invictos. Toda a diretoria aí. o maior e melhor bloco da Guanabara, os Invictos. Olha o Diego Silva mandando um abraço pra você também. É o Dieguinho Pressão na área, olha aí. Uniu agora, Dieguinho com o Bruno. Abraço também para a Jocely e também o Ítalo. E a família Germão. Não arreda o pé, hein? Vai, Aline. Aline Pitbull do Midback. Meu amigo Gestor Correia aí assistindo a nossa live. Gestor, meus sentimentos sinceros pra você. Eu nem imagino perder uma mãe, o tanto que deve estar sendo delicado pra você, meu amigo. Então, eu quero aqui deixar meus sentimentos sinceros pra você. Que Deus venha te confortar grandemente, não só você, como todos os seus familiares aí. A perca da sua mãe querida, a sua genitora. Você que é um grande fã, que acompanha o meu trabalho. Tenho certeza... estaria presente na minha festa de aniversário ontem, lá no Ponte da BR. Mas infelizmente a sua genitora veio a falecer, tá, meu irmão? Meu sentimento sincero, que Deus venha confortar seu coração e da sua família. São os meus sentimentos aqui, tá, meu irmão? Alô, gestor, um abraço, valeu, meu irmão. Segura! Um, dois, vai ali de Pitbull! Timoteu, tá ligado? Bora, bora! Prepara pra dançar, garradinha! Olha o Cleber e o Chiqueira. Lá no Distrito Gostino. E o quê? DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Like Rony do Pará, lá em Nova Timoteu. Aí, Timoteu. Alô, Rony. Vem, vem. Olha o celular, Bruno. Já perdi o display numa live, assim, ó. Que beleza chegar aqui na conveniência do meu grande amigo Bruno Pressão. Bruno, é uma satisfação muito grande a gente estar juntinho aqui também. Estamos gravando ao vivo, tá, gente? E a gente já manda aí na terça-feira esse CD de hoje aqui pro Bruno Pressão. A gente vai tocar mais um pouquinho porque ainda temos um compromisso lá em Coraci do Damasceno. Mas o Dieguinho tá afiado pra voltar já já, tá bom, gente? Bora detonar a minha identidade, todos sabem que é saudade, mas a gente tocou um pouquinho de cada pra cada um de vocês aqui. Então bora detonar, bora pras origens. Essa não, covarde! Aí o Renanzinho gosta, olha. É verdade. Então muitas vezes a gente acaba vacilando, dando uma errada. Às vezes caindo no deslize. Então quando a gente perde, na verdade, o grande amor da nossa vida, que a gente vai refletir, reconhecer que é tarde demais. Então aproveite enquanto você tem, porque amanhã pode ser tarde. É. Alô, Renanzinho, ele dá valor! Assim, ó! Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Existia ilusão. Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor DJ Paulinho Boy estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Aí amanhã pode ser tarde, cara. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Tô ligando agora pra te avisar que por seu amor. Renanzinho Divulgações, fechado com DJ Paulinho Boy. Por um outro alguém, você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais, eu já refiz meu caminho. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou DJ Paulinho Boy. Oi! Pop Saudade. Mania pode ser tarde. Já já o Dieguinho tá de volta. Alô, Pedrinho Cachaça e a mulher mais pobre. De amor com você, sonhando um dia eu te amar. Carlos já se asa, bora, Carlos. Tá na área também, bora, meu irmão. Pra tocar saudade, já já tem o Dieguinho com o Rock do Ouro. Alô, Dieguinho. Me dá seu carinho. Irmão, ele tava dando no arroz um galinha aqui, ó. Mata meu desejo com o teu. Ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansar de gozo nos seus açoites. Entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão. Bora. Eu vivo a imaginar. Detona. A fantasia de amor com você, sonhando de eu te amar. Mas tudo isso é outro. Agora tá bonito. Aline Pitbull, seu grande amor, Aldo. Bora, Aldo, vai pra cima, meu. A fantasia de amor com você, sonhando. Prezado Aldo, te amar. Davi Aldo, Davi Aldo. Um abraço, vamos lá. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajussara, deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. Mergulhar. Pop Saudade. Fábio Lanço, bora, Fábio. Já já tem o Dieguinho de volta. Deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. Então. E as jangadas partindo pra o mar, pra pescar minha sereia. Maceió, minha sereia. Maceió, minha sereia. A piscina tá tapada aí. 4 horas da manhã vai estar liberado aí. No azul piscina, no mar de Pajussara, deixar o sol bater no meu rosto. Alô, Bino! Bino Riquelme! Considerado aqui da Guanabara. Mergulhar. Deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. Já já a gente chega junto. Lá na quadra do Damasceno e Coraci. Partindo pra o mar. Até 4 da manhã, meu irmão, te prepara. Pop Saudade. DJ Paulinho Boy. Dieguinho, chega aí, Dieguinho. A gente vai tocar mais quatro, que temos um compromisso em Coraci, tá, gente? Mas, de antemão, quero agradecer aí meu parceiro Bruno Pressão, tá de parabéns aí, a sua conveniência. E pra mim tá sendo um prazer estar aqui com vocês, tocando e levando o melhor da música e do entretenimento, tá bom, gente? A gente vai tocar mais quatro e estamos partindo pra Coraci! Vamos pra Coraci agora. Vai! Se você for Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Saudade, é emoção, é alto astral. DJ Paulinho Boy. Como tem moça, quando você for até Recife, não esqueça da esteira e do chapéu, pois as praias e o sol de Recife são na terra um pedaço do céu, pois as praias e o sol de Recife. DJ Paulinho Boy. Tudo que queremos é agradecer a cada um de vocês que chegam junto, gente. Tá, tem muita festa pra rolar. Mas agradecer a todos que chegam aqui. E claro, o nosso objetivo existem muito é te levar boa música pra você se divertir numa boa, tá bom? Além das praias e do... A gente vai tocando aqui mais um pouquinho. Existe... Já já o talentoso DJ Dieguinho pra detonar. E que se cala e estremece sob o som dos maracatus de baque virado. Existe... Reginaldo! Ah, ah, eu não sei viver sem você. Sim. Sem o seu amor. Eu vou me jogar nos braços do meu amor. Eu vou me encolher nos braços do meu amor. Pedrinho Cachaça e a mulher mais pólvora. Se no sono eu... Empresário Tito, o homem da Begatô. Vou ter sonhos lindos e quando acordar eu sei. Renanzinho Divulgações, fechado com DJ Paulinho Boy. Querida, por favor, vamos providenciar uma vinheta pro Pedrinho Cachaça, já tá merecendo o Pedrinho, né? Nunca, pois eu não sei viver sem você. Fabrício Sermon, desde cedo aí, obrigado também. Janaína, Priscila, todas as meninas aqui. Alô, Shirley! Bora, Shirley! Que existe no mundo. Eu sou capaz de. Nossa, Titá! Nossa, Titá! Nossa, Titá! Aqui é Vampira, meu gato. Me leva contigo pra conhecer a Mega Torre. Titá, o homem da Mega Torre. Cedeu seu lugar pro sonho, pra felicidade. Querido, Carlos Jacen, por favor, vamos lá. Não me deixe nunca, pois eu não sei viver sem você. Sem o seu amor. DJ Paulinho Boy. Nos braços do meu amor, a realidade cedeu seu lugar pro sonho, pra felicidade. É a batida Pereira. Querida, por favor, pega fuma, pega uma batida Pereira. Não me deixe nunca, pois eu não sei viver sem você, sem o seu amor. Após a próxima, Dieguinho chega junto. Al di là del bene più prezioso, ci sei tu. Dale, Pop. Del sonho DJ Paulinho Boy. Ci sei tu. Cadê o homem do churrasco? Já tá por aí. Ao de lá, tem limite del mundo. CD de hoje é só um abraço pra ele. Ao de lá, della volta infinita. Ao de lá, della vida. Ci sei tu. Ao de lá, ci sei tu. Pop, saudade, emoção, é alto astral. Al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là, ci sei tu. Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei. Aí, Pedrinho Cachaça, pra semana já tem vinheta. Al di là, companhão covarde três vezes já tem direito. Al di là della vita, ci sei tu. Unebas, pólvora, meu irmão. Al di là, ci sei tu. DJ Paulinho Boy, mais pólvora! Obrigado, meu Deus, obrigado, gente, obrigado, Bruno! Sua esposa aí, toda a família. Conveniência, Bruno Bressan. E a minha saideira internacional. Essa música é uma pedra, meu irmão. Essa não, covarde! Se a cama de compromisso aqui fazer. Pop, pop, pop, pop. Saudade. Vem de hora, talentoso. Vem, Dieguinho. Vamos lá. Partiu, Coroxi. Eu pra ter um abraço, eu nasci lá, mas eu. Verite mal de a solução. De mamãe, sou criança. A Ganila Paulinho Boy. Dizi vieca chantela vida papilhão. Paulinho Boy. Dieguinho. Após a vinheta. Valeu, gente. Obrigado. Fique com Deus. Dieguinho vai entrar com tudo agora. Valendo, olha. Essa não, covarde! Paulinho Boy, o covarde da saudade.